corrupção. A causa disto tudo, vocês estão ligados, meus irmãos. Tráfico, mulher e respeito. O ser humano matando o outro em troca de qualquer dinheiro. Fácil, podre e sujo. A maioria desses parceiros ainda não completaram seus estudos. É por isso que as pessoas falam que polícia mata ladrão e ladrão mata por nada. Favela quer favela, só quem é faz parte dela. Favela quer favela, o verdadeiro só impera. Você sai da favela e a favela não sai de você. Uma vez ou outra você aparente rolê na quebrada. Se tiver devendo, tá ligado, cai na bala. Mais uma família que se acaba, mais uma família que vai pra vala. Esses fatos não podemos fazer, não sabe por quê. Essa é a lei da quebrada. Favela que é favela, o verdadeiro sou impera. O verdadeiro sou impera. Favela que é favela, o verdadeiro sou impera. Favela que é favela, o verdadeiro sou impera. Verdadeiro som impera, favela que é favela, o verdadeiro som impera. Favela que é favela, o verdadeiro sonho impera. É por isso que até hoje eu faço parte dela. Entre becos, quebradas e vielas, onde a guerra se prolifera. No coração de pedra, rodeado de maldade. Destruição em massa, aqui dentro é o crack. Sem retoque, sem maquiagem, vejo esse mal do mundo que corrói o ser humano. Acabando com tudo, com essas ondas eu não me iludo. E com outras várias fitas, entrar na malandragem é um beco sem saída. Que deixa a marca da ferida, marcada pelo passado. Aprisionado, pelo cárcere privado de vários parceiros, irmãos e aliados que não morreram, irmão, ainda estão enjaulados. É fácil falar mal da favela sem saber a realidade, quem sobreviveu lutando dentro dela, onde o nosso verdadeiro sonho impera. Favela que é favela, o verdadeiro sonho impera. O verdadeiro sonho impera. Favela que é favela, o verdadeiro sonho impera. Favela que é favela, o verdadeiro sonho impera. Favela que é favela, o verdadeiro sonho impera. A favela é um problema social.